4. Estabilizado, logo 1396. Gente, 9396, passando o externo, completa final ILS, torre 118, decimal 95. 2900, graças. Pedro 96, na escuta. Muito boa tarde, passamos em dia terra, vai estar trabalhando. Zona 396, pouso autorizado no 0, vem 090 graus, seu nome é nosso, boa tarde. 090 com 169, livre pouso, zona 396. Paulo Salvador, Chanel 6321, no pushback no 612. Chanel 6321, autorizado, chama para o táxi. Livre, chama táxi, 6321. Autorizado, Duna 2000, da 3217, livre LS, número 1 na aproximação, 1010 no altímetro. Autorizado, Duna 2000, 1010, livre LS, da 3217. Sim. Salvador, hoje, Chanel 6327, posição 01, para postar aqui também. 6327, vai aguardar no aeródromo de um setor. Agora dando 6327. Bola 396, Salas 44, direita no 21, décimo 9. Direito no 219, eu vou no 3636. Até. Passaria do 2231, desce para 3000, altímetro 1010. 3000 com 1010, obrigado. Reporte antes da Juliette. Autorizada alta, reportando antes da Juliette, roda 396. 251, voo na 649, bom dia. 66321, POD 98, 4 horas de autonomia, alterna Goiânia. Autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera Pistina 0, com a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-0, Schneider 321, boa viagem. Tente Pátio e Índia 1895, no ponto de espera com 1-0, 1-0, no ajuste 6321, boa tarde. O Schneider 327, ao salvo. Siga. Após a passagem de apoio da companhia Calda, está autorizado acionamento, pushback e coordenação equipe de solo, chama para o táxi. Gol 1807, controle, desça aí, mantenha 4000, altímetro 0-0. Juliette, gol no 396. Gol no 396, autorizado, Juliette, portão 612. Juliette, então 612, no 396 da gol. Tem que uniforme, controle, acima identificação, direto mar e desse, mantenha 060. Gol 9280, controle e redução 220. Passaredo 2231, desce e mantém 2000. 2000 ou 2231? Decola 6321. Autorizado ILS para o 2231? Afirmo, livre ILS. Ok, mantendo já 170 como pedido. Obrigado. Gol 9280, redução agora 200 mais. 2009, gol 9280. Controlita 3217, estabilizada na final da 10, tanto trem baixado para baixo. Boa tarde, passando externo, chama a torre 1895. 1895, tanto 3217. Regime 6321, decolada 50, controle 1208. 208, boa tarde, 6321. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, 3217, na final da 10, trem baixado para baixo. 3217, boa tarde, pouso autorizado, pistão 90, vento 09, 0 grau, 69. Autorizado, pouso 90, 321. 321, boa tarde, vigilância direto, Elefa, mantenha reta até passar 3000, após direita, Elefa. Mantém reto até 3000, para a direita leva, 6321. Salvador, o Sinai 6327 para o táxi com 65 a bordo, autonomia de 3 horas e 33, até no Salvador. Localidade táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, pista no 0, 14, 1, 1, 8, decimal 9, 5, ajustando no 0, no 0, Schneemann 327, boa viagem. Ajustado no 10, táxi via Índia, no ponto de espera, 118, 9, 5, beleza, bom trabalho. Ok, mantenha a proa DS2000, aguarde vetor para o LOC. Estabilizado o localizador, passare 2230. Passarelo ciente, 2000 do externo, torre 118, decimal 95. 295, grade de curva, obrigado pela coordenação em 2231. Disponha. Gol 807, esquerda 130, livre LS, chão estabilizado. Gol 9280, redução para 170 nós, desça para 3000 com 1010. Descendo para 3000, repetição 170, gol 9280. Ajuste 10, 10. Pronto para cópia. Prossiga, senhor, vamos para cópia com fins. Autorizado, Salvador com fins, via Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde está a ferrovia. Decorda pista 1-0, com primeira curva direita, transponder 5570 e o controle Salvador 120, decimal 8. Azul 4118, autorizado para com 15, nível de voo 360, via Zulu 16. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 5570, transponder 208, controle. Azul 4118. Correto, Azul 4118, apenas confirmando a rota, é o Zulu 16. Chame pronto para pushback e acionamento. A partir de Bridge, é o Zulu 16. Correto, chame pronto, Azul 4118. Paluta 3217, se livrou a pista. Tana 3217, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta a cidade 10, 3217. Gente, livre aproximação, aguarda a transferência, 1807. Zero, vento 100 graus, 179. Livre de pouso, passarei dos 2319. 160, descendo para 2000, reportaremos estabilizado o 9280. 317. 3217, antes das 10. Tá, 3217, autorizado Juliette, portão 11. Juliette 11, tá, 3217. 118, decimal 95. Controle Salvador, boa tarde, o Schneemann 327 decolado na Dayon. É, 6327, boa tarde, contato radar, direto Leda, vigilância. Direto Leda, 6327. Esse Yankee Uniforme, controle, desça para 3000, chegada a Mari. O Esse Yankee Uniforme, altimetro 1010. De 280 da Gol, está próximo à Duna, estabilizado? Afirmo, senhor. Completa, torre 118, decimal 95. 1895, Gol 9280. 02231, solo 56, direita no 21, décima 9. E aqui, uniforme, é o controle, redução para 1809. Reduzindo 780, isso que é aqui, uniforme. Passarinho 2231, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2231. Confirma? A senhora deu livre pouso, mas nós entendemos o vento, poderia confirmar? Momento 090 graus, 199. 7, Gol 97, livre pouso. Torre Gol 9280, passando externo, baixa checada. Gol 9280, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Gente, Gol 9280. Autorizado, Juliette, remota 14, passarela 2231. 14, obrigada. Salve Salvador, muito boa tarde. Está 3145, tem informação Quebec. Assim que possível, nível 320 para o Galeão. 3145, Quebec, informação ajuste 1010. Pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Salvador Galeão, via Pesulo 10, ESMAP, após DCT Lúvito, DCT Barbacena, após DCT Toquim, nível de voo 380. Saída Tael, Leda, após Leda Bridge, decola da pista 10 com a primeira curva direita, transponder 5577 e o controle Salvador 120 decima 8. Estão autorizado 380, saída da El Leda, após Bridge, a rota é a Pesulo 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena, Toquim. Com curva direita após decolagem, o transponder 5577, controle 1208. Correto, tinha pronto, está 3145. Camarão, obrigado. Boa noite, 0 final, 6327, obrigado. Gol no 807, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, por favor. Para Salvador, 35627 para puxa e acionamento. Autorizado, 35627, reporte para o táxi. Vou olhar para o táxi. 35627, estamos confirmando, se encontra no pátio 3? Pátio 3. Estimativo, chame o táxi, 35627. Camarada. Oi, Salvador, Gol 075. Gol 075, continua a aproximação, guarda a pista livre. Na sua escuta, 75. O 9280, solo 1800, direita 121, décima 9. Livra direita 1219, gol 9280. Chegada Mari. Verizando localizador, Whiskey Echo Uniforme. Tente o Whisky Yankee Uniforme, completa a aproximação, torre 118, decimal 95. Câmara 118-95, então, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, é o Whisky Yankee Uniforme. Pô, não, 075, copia a torre. Ok, pouso autorizado. Está confirmando o vento para o voo 075? 090 graus, 179. Exato. Whisky Yankee Uniforme, pouso no 017. 17, ó. Ciente após externo, gira a base pra, pela direita para pistão no 7. Afirmativo, após externo, gira a base para a direita no 7. Recife 125. Prossiga. 21 decimal 9. O Whisky Yankee Uniforme me pergunta alguma coisa? Afirmativo, senhora. Vamos continuar para a pista no 0, ok? Para o Whisky Yankee Uniforme. Gente, então é o número 2, aguarda a pista livre. Aguardando, tchau. Trip 5627, autorizado táxi via pátio 3, reporte o ingresso ao pátio principal, o Trip 5627. 3 reportará para o pátio principal, 5627. Salvador Romeu, Yankee, Whisky, informação Romeu, ajuste 1-0, guarde cópia. Trip 5627 prossegue, pátio principal Índia, no ponto de espera do Pistão 0 com a torre 118 decimal 95, ajustando 1010, boa viagem, Trip 5627. 1010, livre, táxi até o ponto de espera 1895, obrigado aí, bom trabalho. Gol 9280, autorizado Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, gol 9280. Paulo Salvador, Oceaner 6314, autorização Petrolina, sente ativo. P314, informação Romeu, ajuste 1010, aguarde número 2 para a cópia. Aguardando, sente da Romeu, aguardando a cópia. Salvador, boa tarde, 5627, da 3. Trip 5627, mantém o ponto de espera, dona 0. Ponto de espera, dona 0, 5627. Salvo gol 1075, livrando a Foxtrot. Gol 1075, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 1075. Romeu Yankee Whisky, confirma a radial do destino Serra Novembro Tango Oscar. Qual é a radial? Confirme a radial. Dois, três, cinco. E o nível? Eu quatro, cinco. Ciente, agora de foto. Teófilo Antônio, Romeu Yankee Whisky. Papatango Romeu Yankee Whisky, nível 045, visual para Serra Novembro Tango Oscar, Teófilo Antônio, decola à direita, via corredor axé da pista 97, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5557. Uniforme solo 06, direito no 21.9. Repita aí o cotejamento que chegou baixo. Estado no zero, vento 100 graus, no menos. Decolagem 5627. Pessoas a bordo. Gente, livre acionar, chame pro táxi. Romeu, Yankee, Whisky. Whisky, Yankee, uniforme, em qual local de estacionamento? EBTA, livre táxi via Alfa, Juliette, cruza o Pátio Uno, na Lima, chama a torre em Uno, 18.95. Bem antes de cruzar o 17 na Lima, só chama a torre. Taxi Lima. A Fê. 5627, decolou 07, controle 1208. 08. Dado ingresso, portão 10, Pationa. Portão 10, 1075. 10, reporte estabilidade, Elias. 10, descendo para 2000 pés, trip 5595. Controle Salvador, trip 5627. 5627, suba ao nível 150, saída Puca, vigilante. 150, Puca, trip 5627. Azul 41118, autorizado o pushback, chama tanto pro táxi. Gente, azul 41118, o pushback. Romeu, Yankee, Whisky. É... Qual o local de estacionamento? Livre táxi na torre para ingresso. Romeu, Yankee, Whisky. confirme.